levando as mãos ao céu, implorando ajuda, esmagado entre a máquina e a amassadora aguda. E eu pensando em cantar um shot, um chachado, um rock, um blues ou um forró safado. Um tango escute meu canto num canto do Brasil, pisando no fundo como mestre, sei que só um é mil. Rindo louco de euforia, eu já passei por tudo. Se eu quero, rodo todo esse mundo em um segundo. Se faz sentido, não sei. Pense você no que eu cantei. Sem saída, nem escapatória. Pra quem muda, fez a história. Esmagado entre a máquina e a massa. Esmagado entre a máquina e a massa. A canção fica, tudo mais passa. Esmagado entre a máquina. Levanto as mãos ao céu, implorando ajuda. Esmagado entre a máquina e a amassadora aguda. Eu pensando em cantar um shot, um chachado, um rock, um blues ou um forró safado. Um tango escute meu canto num canto do Brasil, pisando fundo como mestre, sei que só um é mil. Rindo louco de euforia, eu já passei por tudo. Se eu quero, rodo todo esse mundo em um segundo. Se faz sentido, não sei. Pense você no que eu cantei. Sem saída, nem escapatória. Pra quem muda, fez a história. Esmagado entre a máquina e a massa. Esmagado entre a máquina e a massa. A canção fica, tudo mais passa. Esmagado entre a máquina. Levanta as mãos ao céu, implorando ajuda. Agonito, levanta as mãos ao céu. Agonito, a canção fica e tudo mais passa. Tudo esmagado, mais rei passa. Agonito, levanta as mãos ao céu, implorando ajuda. Esmagado, rei que a máquina amassa. A canção de euforia, eu já passei por tudo. Se eu quero, rodo todo esse mundo. Agônico, levanta a cor, agônico, agônico.